Ficheiro 55. O fluxo de anotações era tão tranquilizador como os dias de verão que registavam. Ela sentiu o nó tenso entre as suas omoplatas começar a desfazer-se e a sua mente começou a relaxar, pronta para procurar uma saída para as suas dificuldades. 20 de julho. A cevada no campo de baixo está da altura das minhas meias. A vaca vermelha pariu uma saudável novilha logo depois da meia-noite. Tudo bem, um dia excelente. 21 de julho. Fui à casa dos Müllers. Troquei uma jarra de favo de mel por brida de couro em más condições, mas pode ser consertada. Cheguei a casa muito depois do anoitecer, pois fiquei a ver o crepúsculo cair no lago perto de Holly's Gap. Parei para pescar e apanhei uma fiada de 10 belas trutas. Seis foram comidas ao jantar. O resto será servido ao pequeno almoço. 22 de julho. O meu neto está com uma irritação na pele, embora a minha mulher diga que não é nada importante. A porca branca abriu um buraco no seu cercado outra vez e fugiu para a floresta. Não sei se devo persegui-la ou apenas expressar a minha compaixão pelo pobre predador que a encontrar. O seu gênio é semelhante ao da minha filha neste momento, que tem dormido pouco nas últimas noites. Brianna inclinou-se para a frente, franzindo a testa. Em consequência da choradeira do seu bebé, que a minha mulher diz que se deve a cólicas e que passará. Espero que ela esteja certa. Entretanto, instalei a Brianna e a criança na antiga cabana, o que nos dá algum alívio na casa. Ainda que não para a minha pobre filha. A porca branca comeu quatro das suas últimas crias antes que eu a pudesse impedir. Ora, seu filho da mãe! Exclamou ela. Estava familiarizada com a porca branca em questão e não se sentia nada lisonjeada com a comparação. Jamie, assustado com o seu tom de voz, parou de cantarolar e deixou cair o pão com a boca a começar a tremer. Não, não, está tudo bem, meu querido. Levantou-se e pegou-lhe ao colo, embalando-o delicadamente para o acalmar. Chiu, está tudo bem. A mamã só está a falar com o avô, só isso. E também não ouviste esta expressão, certo? Chiu, chiu. Jamie acalmou-se, mas esticou-se com a intenção de agarrar novamente a sua refeição posta de parte, fazendo pequenos grunhidos de ansiedade. Ela baixou-se e apanhou o pedaço de pão, parcialmente desfeito, olhando-o com nojo. A crosta não só estava dura e molhada, como adquirira uma leve camada do que parecia ser pelo de gato. Cruzes, canhoto, tens a certeza de que queres isto? Evidentemente ele queria, e dificilmente foi persuadido a aceitar um grande anel de touro de ferro usado para conduzir os machos pelo focinho. Notou ela, com alguma ironia, que tirou da prateleira para substituir o resto do pão, mas uma leve mordidela confirmou a preferência pelo anel de nariz e ele acomodou-se no seu colo para o mastigar, permitindo que ela pudesse reler a conclusão do registro ofensivo. Reclinou-se para trás, ajeitando o peso de Jamie mais confortavelmente. Ele já conseguia ficar facilmente sentado, embora ainda parecesse incrível que o seu pescoço fino pudesse suportar a sua cabeça. Olhou para o livro pensativamente. É uma ideia, disse ela a Jamie. Se eu transferir a velha que, quero dizer, a senhora Kisholm para a nossa cabana, ver-nos-emos livres dela e das suas pestinhas. Depois, a senhora Eberfeldy e a Ruthie podiam ficar com a Lizzie e o pai, se mudarmos a cama de armário do quarto da mamã e do pá para lá. Os Bug recuperavam a sua privacidade. E a senhora Bug para de ser uma velha má. Seja como for, suponho que tu e eu poderemos então dormir no quarto da mamãe e do pá, pelo menos até eles voltarem. Ela detestava a ideia de ter de se mudar da cabana. Era a sua casa, o seu lugar privado, o lar da sua família. Podia ir para lá e fechar a porta, deixando o furor graçar ali na casa. Os seus pertences estavam lá. O tiar inacabado, os pratos de peltre, a jarra de cerâmica que ela é que pintara. Todos os objetos pequenos e familiares com os quais ela transformou o espaço no seu lar. Além do sentimento de posse e paz, tinha uma sensação desconfortável, como que uma superstição, em relação a abandonar a cabana. Era o lar que Roger partilhara com ela. Deixá-lo, mesmo que temporariamente, parecia de certa forma uma admissão de que ele pudesse não regressar para o partilhar outra vez. Apertou Jamie com mais força, que a ignorou, preferindo concentrar-se no seu brinquedo. As mãozinhas gorduchas que seguravam o anel, brilhantes de baba. Não, ela não iria desistir da sua cabana. Mas era uma solução e bastante lógica. A senhora Kisholm concordaria com ela? A cabana era muito mais rústica do que a casa grande e não tinha o mesmo conforto. Mesmo assim, tinha quase a certeza de que a senhora Kisholm aceitaria a sugestão. Se algum dia vira alguém cujo lema era melhor reinar no inferno do que servir no céu, apesar do seu aborrecimento, sentiu uma vontade de rir e erguer-se por baixo do seu espartilho. Estendeu a mão e fechou o livro. Depois tentou colocá-lo na pilha de onde o tirara. Porém, apenas com uma das mãos e atrapalhada com Jamie, não conseguiu. E o livro escorregou, caindo novamente sobre a mesa. Bolas, murmurou. Inclinou-se rapidamente para a frente na cadeira, tentando agarrar no livro outra vez. Várias folhas soltas tinham caído. E ela enfiou-as novamente da melhor forma que conseguiu com a mão livre. Uma delas, obviamente uma carta, tinha ainda um pedaço de selo de cera agarrado. Os seus olhos captaram a marca impressa de uma meia-lua sorridente. E ela fez uma pausa. Era o selo de Lord John Grey. Devia ser a carta que ele enviou em setembro, em que descreve as suas aventuras a caçar veados no Dismal Swamp. O pai dela lera à família várias vezes. Lord John era um correspondente bem-humorado. E a caçada ao veado fora acossada pelo tipo de infortúnios que sem dúvida eram desconfortáveis de vivenciar, mas que depois tornavam pitoresca a narrativa dos acontecimentos. Sorrindo diante da lembrança, ela abriu a carta com o polegar, na expectativa de ler a história outra vez, mas descobriu que estava a olhar para algo completamente diferente. 13 de outubro, Anno Domini, 1770. Senhor James Fraser, Fraser's Ridge, Carolina do Norte. Meu caro Jamie, acordei hoje de manhã com o barulho da chuva que nos tem castigado nesta última semana e com o suave cacarejar de várias galinhas que vieram empoleirar-se na cabeceira da minha cama. Tendo acordado sob o olhar fixo de vários olhos pequenos e brilhantes, fui investigar a causa desta circunstância, sendo informado de que o rio tinha subido tanto sob o ímpeto das chuvas recentes que arrastara tanto a casa das necessidades como o galinheiro. O conteúdo deste último foi recuperado por William, o meu filho de quem se deve lembrar, e dois escravos que resgataram as aves desalojadas das águas da inundação com vassouras. Não sei de quem foi a ideia de abrigar desafortunadas e emplumadas vítimas da inundação no meu quarto de dormir, mas tenho algumas suspeitas a esse respeito. Sendo obrigado a recorrer ao meu penico, desejaria que as galinhas partilhassem comigo este utensílio, pois são aves extremamente incontinentes. Vesti-me e saí para ver o que podia ser salvo. Algumas tábuas e o telhado do galinheiro permaneceram, mas a minha latrina, ai de mim, tornou-se propriedade do rei Neptuno, ou seja lá qual for a divindade menor que reine sobre um afluente tão modesto como o nosso rio. No entanto, rogo-lhe que não se preocupe conosco. A casa está a alguma distância do rio e seguramente localizada numa elevação do terreno, de modo a nos deixar totalmente a salvo da mais incômoda das inundações. A casa das necessidades foi cavada pelo antigo proprietário e nós ainda não tínhamos providenciado uma nova estrutura mais conveniente. Este pequeno desastre, ao prover as nossas necessidades com a oportunidade de reconstruí-la, pode ser, na verdade, uma bênção disfarçada. Brianna revirou os olhos diante do trocadilho, mas sorriu. Jamie deixou cair o anel e começou logo a choramingar por ele. Ela baixou-se para o apanhar, mas parou a meio do movimento, atraída pelas palavras no início do parágrafo seguinte. A sua carta menciona o Sr. Stephen Bonnet e pergunta se tem notícias ou conhecimento do seu paradeiro. Encontrei-me com ele, como se deve lembrar, mas não tenho absolutamente nenhuma recordação do encontro, nem mesmo me lembro da sua aparência, pois, como sabe, tenho um pequeno furo na cabeça, como um lembrete singular da ocasião. Pode informar a sua esposa que fiquei completamente curado, sem nenhum sintoma posterior de desconforto, além de uma dor de cabeça ocasional. Além disto, a placa de prata com que a abertura está tapada fica sujeita a um gelar quando o tempo está frio, o que tende a fazer com que o meu olho esquerdo lacrimeje e causa uma grande descarga de muco nasal. Mas isso não tem qualquer importância. Como eu partilho do seu interesse pelo Sr. Bonnet e pelo seu paradeiro, há algum tempo fiz investigações junto a conhecidos que tenho perto da costa, já que as descrições que tenho das suas tramóias levam-me a acreditar que lá é o lugar mais provável de encontrar o homem. Essa é uma ideia reconfortante, dada a grande distância entre a costa e a sua casa alcandurada na montanha. Entretanto, sendo o rio navegável até ao mar, pensei que os capitães do rio e as traquinas da água que de vez em quando honram a minha mesa poderiam, a dado momento, trazer-me notícias do homem. Não me agrada a obrigação de informá-lo de que Bonnet ainda está entre os vivos. Mas tanto o dever como a amizade me compelem a informá-lo das suas andanças conforme fui notificado. As informações são parcas. Parece que o miserável está consciente da sua situação de criminoso, de modo que tem sido discreto nos seus movimentos até agora. Jamie berrava e esperneava. Como que em transe, ela parou de ler, segurando-o. Apanhou o anel, ainda com os olhos fixos na carta. Pouco ouvi sobre ele, salvo a informação, a dado momento, de que ele tinha partido para a França. Última notícia. Entretanto, há 2 semanas, recebi um hóspede, um tal Capitão Liston. Capitão não é mais do que um título de cortesia. Ele alega prestar serviço à Marinha Real. Mas eu aposto um barril do meu melhor tabaco, uma amostra do qual acompanha esta missiva. E se não estiver, eu gostaria de que me informasse, uma vez que não confio no escravo por quem a enviei, em como ele nunca sentiu o cheiro da tinta de uma nomeação, quanto mais o odor dos porões de um navio, que me fez um relato mais recente e bastante desagradável desse homem, o Bonnet. Encontrando-se com o tempo livre no porto de Charleston, Liston disse-me que se viu na companhia de camaradas de má reputação que o convidaram a acompanhá-los a uma luta de galos realizada no pátio interno de um estabelecimento chamado Devil's Glass. No meio da ralé havia um homem notável pela qualidade da sua roupa e pela maneira como gastava o seu dinheiro. Liston ouviu dizer que este homem se chamava Bonnet E o dono do estabelecimento contou-lhe que esse Bonnet tinha o nome de um contrabandista do litoral, sendo popular entre os comerciantes das cidades costeiras da Carolina do Norte, porém bem menos popular junto das autoridades, as quais se viam impotentes em lidar com o homem por causa dos seus negócios e da dependência que as cidades de Wilmington, Edenton e New Bern tinham do seu comércio. Liston não prestou mais atenção ao Bonnet, segundo ele, até que houve uma discussão sobre uma aposta na luta de galos. Palavras acaloradas foram trocadas e não restava nada a não ser reparar a honra com sangue. Sem nenhuma objeção, os espectadores rapidamente fizeram apostas sobre o resultado da luta de homens, como faziam com a de galos. Um dos lutadores era o tal Bonnet, o outro um capitão Marsden, um capitão do exército de meio soldo, conhecido como um bom espadachim. Este Marsden, sentindo-se como a parte ofendida, amaldiçoou os olhos do Bonnet e desafiou o contrabandista a enfrentá-lo ali mesmo. Uma proposta imediatamente aceite. As apostas recaíram quase todas no Marsden, sendo a sua reputação conhecida. Mas depressa ficou claro que ele encontrara no Bonnet alguém ao seu nível ou mais. Após uns momentos, o Bonnet conseguiu desarmar o seu adversário e feri-lo tão gravemente na coxa que o Marsden caiu de joelhos e rendeu-se ao adversário, não tendo outra escolha, sem dúvida. Mas o Bonnet não aceitou a sua rendição. E em vez disso, executou um ato de tal crueldade que causou uma profunda impressão em quem o presenciou, observando com grande frieza que não eram os seus olhos que seriam amaldiçoados, ele passou a ponta da sua arma pelos olhos do Marsden, revirando-a de tal forma, não apenas para cegar o capitão, como para lhe infligir tal mutilação que faria dele um objeto do maior horror e piedade de quem o visse. Deixando o seu inimigo assim, mutilado e desmaiado sobre a areia ensanguentada do pátio, o Bonnet limpou a lâmina na parte da frente da camisa do Marsden, embanhou-a e saiu, não sem antes se apossar da bolsa de Marsden, que ele alegou ser o pagamento da sua aposta original. Nenhum dos presentes teve coragem de o impedir, depois de terem assistido ao exemplo convincente do que ele era capaz. Conto-lhe esta história, tanto para o colocar a par das andanças do Bonnet, como para o avisar da sua natureza e habilidade. Sei que já está bem familiarizado com a primeira, mas chamo a sua atenção para a última, por preocupação com o seu bem-estar. Não que eu espere que uma palavra do meu bem-intencionado aviso encontre abrigo no seu peito. Tão repleto deve ele estar de sentimentos adversos em relação ao homem. Mas suplico-lhe que, ao menos, atente para a menção que o Liston faz sobre as ligações do Bonnet. Na ocasião do meu próprio encontro com o homem, ele era um condenado. E não creio que desde então tenha prestado tal serviço à coroa que tivesse obtido o perdão oficial. Se ele não se preocupa em se exibir tão abertamente assim em Charleston, onde há poucos anos escapou da forca, tudo indica que não teme pela sua segurança. E isso só pode significar que ele agora desfruta da proteção e do apoio de amigos poderosos. Você deve descobrir quem são e ter cuidado com eles, se quiser destruir o Bonnet. Continuarei as minhas investigações a este respeito e notificá-lo-ei imediatamente sobre novos pormenores. Entretanto, cuide-se e dedique um pensamento ao seu encharcado e trêmulo amigo da Virgínia. Subscreve-me com os melhores cumprimentos à sua mulher, filha e família. Um seu obediente criado, John William Gray, Esquire, Mount Josiah Plantation, Virgínia. Postscriptum. Tenho andado à procura de um astrolábio, a seu pedido, mas até agora não encontrei nada que pudesse servir os seus propósitos. Farei um pedido de diversos materiais a Londres esta semana e terei prazer em encomendar um da Halliburton's, na Green Street, pois os seus instrumentos são de renomada qualidade. Muito devagar, Brianna sentou-se novamente na sua cadeira. Colocou as mãos, delicadamente, mas com firmeza, sobre os ouvidos do filho e disse um palavrão.